sem amor e sem carinho. Preciso de você, porém hoje estou sozinho. Venha logo aquecer de vez meu coração. O nosso sonho com certeza se modificou. Brigas e mais brigas só trazem desamor. A vida é assim mesmo, você pode crer. Um dia a gente ganha e outro pode até. Thank you.